Quantas vezes me ouvi, quantas vezes te falei da falta que você faz pra minha vida. Quantas vezes me negou seu abraço, seu calor. Depois que a gente se casou, veio a rotina. Quantas vezes tive ataques de paixão e me declarei, mas foi tudo em vão. Vai! Maridos e esposas não são diferentes de um casal de namorados. Pois quando eu aparo um simples toque de suas mãos, acende minha amor. Eu quero ser a sua eterna namorada. Eu te imploro, não me deixe só, vivendo.